Ficheiro 1. As Sete Maravilhas do Mundo. Um mistério na Roma Antiga, protagonizado por Gordiano, o Descobridor. Autor: Stephen Saylor. Autor best-seller de Roma e Império. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos para o Serviço de Leitura para Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Proceda à sua leitura, Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Leitura da Badana anterior. Stephen Saylor é autor da série Roma sub Rosa, que tem merecido os mais rasgados elogios da crítica. Os seus romances estão traduzidos em mais de 18 línguas e o autor tem figurado, na sua qualidade de especialista na política e vida romana em geral, em documentários no canal História. Saylor divide o seu tempo entre Berkeley, na Califórnia, e Austin, no Texas. O seu site pode ser consultado em www.stephensaylor.com. Leitura da Badana posterior. Saylor confere tal pormenor e uma vida tão tumultuosa às suas cenas que a sensação de andarmos lado a lado com os antigos é deveras inquietante. The New York Times Book Review sobre Crime na Via Ápia. Um escritor vívido e robusto, Saylor reveste os seus livros de pormenores requintados e dramas poderosos. The Philadelphia Inquirer sobre Névoa de Profecias. Saylor evoca o mundo antigo de forma mais convincente do que qualquer outro escritor da sua geração. The Sunday Times, sobre A Sentença de César. A erudição de Saylor é assombrosa e a sua escrita é enfeitiçante. Ruth Rendell, The Sunday Times, sobre Desaparecido em Massília. A série cada vez mais vasta de Stephen Saylor centra-se em torno de Gordiano, o Descobridor, uma espécie de Sherlock Holmes romano. The Wall Street Journal, sobre O Triunfo de César. Soberbo, da excepcional atenção aos pormenores históricos, ao desenvolvimento das personagens e do enredo, que têm por base a história real, é um prazer lê-lo. Toda a ação se desenrola num período de grande tumulto, tanto em Roma quanto no Egito. E Saylor, um excelente académico, aproveita-o ao máximo. The Globe and Mail, sobre A Sentença de César. Informação da capa posterior. Corre o ano de 92 a.C. Gordiano acabou de fazer 18 anos. E está prestes a embarcar na aventura de uma vida, uma longa viagem para visitar as sete maravilhas do mundo. Gordiano ainda não recebeu o nome de O Descobridor, mas em cada uma das sete maravilhas, o jovem romano de olhos grandes encontra um mistério que desafia os seus poderes de dedução. A acompanhar Gordiano nas suas viagens está o seu tutor, Antípatro de Sidon, o poeta mais celebrado do mundo. Contudo, o velho poeta, ao que tudo indica inofensivo, é mais do que parece à primeira vista. Antes de partirem, Antípatro finge a própria morte e viaja sob uma identidade falsa. Em segundo plano surgem os primeiros indícios de uma sublevação política que agitará todo o mundo romano. Professor e pupilo viajam pelas lendárias cidades da Grécia e da Ásia Menor, seguindo depois para a Babilónia e o Egito. Assistem aos Jogos Olímpicos, participam em festivais exóticos e maravilham-se com as mais espetaculares construções alguma vez concebidas pela humanidade. No caminho, deparam-se com assassínios, magia e assombramentos fantasmagóricos. Ao misturar mistério, magia e trabalho detetivesco com um empolgante vislumbre do mundo antigo, das suas maravilhas e intrigas, Stephen Saylor revela, por fim, a história de Gordiano e de como este se tornou o homem que viria a ser conhecido como o Descobridor.